cercado. Essa visão do pecado é tentação de dar dor. Nunca vi tanta beleza só em uma criatura. Esqueço até quem sou, aonde fui, onde não vou. Não me olhe assim, me deixe ir. Deus me livre de você. Não é à toa que eu me acabo de desejo. O teu jeito tá tirando o meu sossego. Impossível não querer sentir teus beijos, me encontrar nos teus abraços. O teu cheiro vem no vento da paixão. Tá difícil segurar tanta loucura. Deixa, deixa, deixa que eu siga em paz. Isso é assim, me deixe, Deus me livre de você. Não é à toa que eu me acabo de teu jeito tá tirando o meu sossego. Impossível não querer sentir teus beijos, me encontrar nos teus abraços. O teu cheiro vem no vento da paixão. Tá difícil segurar tanta loucura. Deixa, deixa, deixa que eu siga em paz. Assim.